chorar. Deus, que felicidade, se eu pudesse esquecer esta saudade. Vou quebrar meu espelho para não ver os meus olhos vermelhos, vermelhos de tanto chorar. Chorar. Deus, que felicidade, se eu pudesse esquecer esta saudade. Quero conquistar a liberdade, quero esquecer a minha mágoa, quero me livrar desta saudade, mas não quero ver meus olhos gastos d'água. Vou quebrar meu espelho para não ver os meus olhos vermelhos, vermelhos de tanto chorar. O homem não deve chorar. Deus, que felicidade, se eu pudesse esquecer esta saudade. Se eu pudesse esquecer esta saudade.